41, libere a direita, chame só 121, decimal 9. Direita, só 121, decimal 9. Alô, 093, bom dia, não tenho condição.2229, solo ao 44, mirar à direita, chame solo, 121, decimal 9, bom dia.

Salvador 1, Salvador 1, 2, 0, 2, 8. Subi pra 1500, chama controle, tá um novo. autorizado a alinhar e colapso do lançamento 0100 graus 019. A linha cola, Cristina 0, geral 99. escalada 120, destino 8, bom voo. 08, grato, bom dia. Meu papai, Juliette, papai, autorizado, tá? E até o ponto 0H, Oscar, final 0014, o pode pronto, tem que dar. estatal, realizado alinhado e colapso, então no 7, 203, 00 graus, 029. do Leão. 4234, decolado 27, chame controle de Salvador 1, 20298, bom voo. 20298, obrigado, bom dia, 4236. Bravo 2, estabilizado aí que foi down no zero. Bravo 5, 8, 9, 2, avistado, autorizado público, estou no zero, quem é down no zero, 1-4, vento 1-4, 0 graus, 1-2-9. Gente, a pista está molhada? Negativo, 5, 8, 9, 2. Está livre o pouso com 1014, 5, 8, 9, 2.